Triângulo 922, informe intenções, iniciou procedimento de aproximação perdida conforme a carta, informe intenções. Confirme, por favor, para o 922. Informe intenções, 922, segui espera, alternativa, confirme. Não, negativo, voltar para pouso, a arremetida foi em função de animal na pista. Gente, nós estamos sem estimada ainda, dependemos da infraero, o 922. Então vai, inicialmente vai iniciar a espera, uma área de espera, por favor. Condições de efetuar a espera a 2 mil pés no setor norte de Salvador, 922? No setor norte? Tem, por enquanto tem. Será 6312, tem condições de iniciar a espera sobre a posição toque? Toque. Temos um animal na pista agora e temos ainda 3 aeronaves sob espera à sua frente para prosseguir no pouso. Poderia soletrar para a gente ver a posição? Tango Oscar Kilo Echo. Tango Oscar Kilo Echo, já pode executar a presente altitude? 070, afirma. Ok, está descendo para o 070, Oxenheimer. O controle pode informar a posição ou a radial para o 922 iniciar a espera? Radial 360, o Salvador, tem condições, afastado 5 milhas? Tem sim, 360, 5 milhas. A intenção do controle é mantê-lo como número 1, já que o senhor arremeteu devido a animais, não vai perder a sua prioridade não. Tá ótimo, agradecemos, muito obrigado. Com primeira curva à direita, no corredor AC, controle Salvador 120.8, torre 118.6, aciona 0161, Vitor Mike é bem. Estou aqui a partir do nível 070. Quanto era a Ocean MS3? Bate sem ali, é que foi uma visual com o aeródromo. Quanto ela autoriza 1000 pés para o Mike Chaliank? Desça para o tráfego, Mike Chaliank, irá pousar a pista no 735. Aqui nós estamos em posição de pouso 435. Aí, confirme. Gerenciamento de combustível. Número 3 ainda, 3663. Ninguém conseguiu pousar devido ao animal. M3 ainda informa, temos um tráfego, o azul 9131 abaixo, em Duna 3000 pés e citando espera. Sérgio, 3M3. Pouso na 35, hein? Confirme? Temos condições de pouso na 35. Ok, então autorizado o pouso na 35, 140 com 10. Autorizado o pouso na 35. Check trem, Mike. Ok, trem fixo, Mike Chaliank. Torre, o voo 922. Prossiga. Alguma evolução na situação aí, Fê? O pessoal tá correndo atrás do cachorro aqui na pista. Tá ok, é que eu não tenho muito tempo de espera, só por isso que eu tô perguntando. Tranquilo, se liberar aí a gente informa, ok? Tá ok, eu vou ficar na sua escuta, tá? Tá bem. Beleza. Já retirado do mesmo. Lateral com controle também, ok? Não, afirmativo. Lá na escuta do controle, só na sua escuta também. Ok. Papai Romeu Juliette, até o Serra, controle. Qual é o ideal para prosseguir destino? Concorra direito, 922, aguarda a liberação de pista. Sente, 922. Então, 3890, mantém o ponto de espera. Já confirmando, torre com 922, a pista ali foi liberada? Afirmativo. Ok, vou informar o controle. Vindo 3-1, autorizado, prosseguindo ILS, desce para 2 mil pés, a infraero acaba de informar a pista livre. Ok, 9131, prossegue no ILS, pista livre. 922 sobre vetoração, curva a... Tem condições de curvar a esquerda na proa 230? Afirma, esquerda 230. Mantenha a espera sobre mais 5826. Autorizado para seguir descida até o nível 09. Nave na escuta do controle, na necessidade de cotejamento, a pista foi liberada a partir da presente. Salvador, bom, 922, curva na esquerda para 230. 9131, visual com a pista. Complete final, chame turno aí desse momento, bom ponto. Torre em 108,6, boa. Então 3663, desce para 2000 pés, ajuste 1021. Completo curva direita, autorizado a sinal ILS. Firmar, não está autorizado, curva direita, interceptar e descer para 2000? Afirmo, autorizado. Desce para 2000 pés, reduz 1970 mais. Então vai prosseguir no procedimento, TAM 3663. Salvador, bola 922. Bola 922, prosseguir. Conforme instruído, está curvando a esquerda para 230, confere. Confere, 230, sob vetoração. Controle, confere 5956, é perfil da esquerda da PUCA. São Ijama, cruzando 2300 pés. Confere 5956, suba para o nível 970, mantém o perfil da esquerda da PUCA, transição Caju. Até o 970, confere 5956. Xaré 6312, desça para o nível 050. Para 050, Xaré 6312. Ok, é o número 5 ainda, 3304, aguarde vetores. .304, alta vetoração, curva direita para a 250, limite será o QDMA, que é no 01 no NDB Simbra. .101 no NDB Simbra. Desça agora para 6.000 pés, altimetro 9021. A bordo, 3 horas e 40 minutos de autonomia, alternando Salvador. 2 anos, é 3 anos 2. A ordem primária, o L5826. Projeto 5826, inicie a ordem primária, aguarde as instruções para prosseguir. Forma com o número 7 na próxima. Bom dia, foi bom trabalho, Rio 5963. Dois desse momento. 5437, o 35437, ready to copy? Ready to copy 35437. 35437, to clear level 400 via upper level 16, departure runway 10 after takeoff, right turn to Dael, departure after Leta and Bridge transition. Salvador, departure 120, decimal 8, power 118, decimal 6, Fox 5122, 35437. 5437, clear 400 to Confins via Upsilu 16, 10, right turn, dial later bridge, departure control 208, secondary 186, Fox 5122. Correct, departure right turn, final position 35437. We'll call when ready for first second setup 3531-5437. 8-0. 7. O autorizado 6.000 pés. Desce, mantém 6.000 pés. 6.000 com 1-0-2-0. 6-3-1-2 para interceptar o curso do localizador. Curva à direita, proa 1-2-5. Desça para 3.000 pés. Nesta proa está autorizado interceptar o curso do localizador. 1-2-5, descendo para 3.000. 2.000 pés, Oxa, 2.000 ou 3.000? 2.000 pés, desce para 2.000 pés, 3.1.2, autorizado. A liberação do controle de Salvador. Controle de Salvador, 1.2.0, decimal 8, sonho no 8, decimal 6. Naciona 5.1.1.2, o meu Lima Lima. O NDB 5. desça para o nível 0620. Direita para rua 090, para 090. Voo no 922 para interceptar o curso do localizador. Curva à esquerda para o 150, forma estabilizar. Esquerda para o 150, livre LS 922. 3304, complete curva à esquerda para 200, desça para 3000 pés, altímetro 9021. Esquerda 200, desça para 3000 pés, 9021. Nível 045, Juliette, atenção. Já. Folha de comunicações, a partir da 40ª milha, prossiga a subida 085. Paulo da Pistola 0, na primeira curva direita, saída da El, Leida Bridge, Cater Zulu com meia, Bravo até o Zulu, direto Bridge, direto Posto. Controle, confirmando, direto Bridge, após você conforme rota do plano, Salvador 299. Controle Salvador 1208, torre 186, aciona 5135, azul 4299. Autorizado Campina 360, pista 10, decolando no perfil da Leda, então curva direita. Da Leda Bri, depois Zulu 96, Bravo Hotel Zulu, DHZ, 13. Após conforme plano, 1208 é o controle, 1986 é a torre, 513 Transponder. Esse foi o 4299. Azul 4299, você não sabe se está aqui. 9131 da Azul, até não se escuta. Azul 9131 no táxi Alfa Juliette Gate 09. Ok, Alfa Juliette 409 ou 9131. Agora número 3 na aproximação, vetorado para sequência. M3-1-2, informa altímetro 1021. Isso, na Peruís, 1-0. Controle Salvador, 1-2-0-8, ponto 1-8-6. Aciona 5-1-4-5, Oceano RBA-2-2. Zero. O Chanel é 225, correto, chegou para o track economia. Só voltar 3663, limitando a 5. Então 3663, parte de alfa, mantém antes da Juliette. Vai aguardar a liberação do gate 3. Gente, alfa, mantenhamos a Juliette, aguardando a liberação do Tereza, da 3663. Dona Zero, baixada e travada. 922, 140 com 12, livre pouso. Livre pouso na 1-0, agora 922. Agora na aproximação. 3663 confirmando o ingresso via Juliette para o gate 03. Juliette, gate 03, 3663. 1090, nesta PRO irá interceptar o curso localizador reduzindo para 190. Ok, nesta PRO intercepta e 3304, e informa está seguindo o tráfego da Oxané, um Airbus 320, 7 milhas à sua frente. Desce para 2000 pés, altimetro 1021. Então, autorizado na ILS, que foi informa está seguindo. Over. É 312, 3 milhas para o marcador externo, complete na ILS, deixa eu ver o direcionamento. Ele já vai, já, o condutor já foi liberado. Espera lá na frente. Guardião 07, prossiga em condições visuais, decolou de Salvador, confirmando? Juliette, gate 05. Nossa, Juliette, até o 5, 9922. Salvador no litoral, informe visual com aeródromo, altimetria 021. Salvador, bom dia. É o Chanel 6302, estabilizado em ML. Romeu Lima na escuta? Ok, decolado aos 38, acione o transponder modo normal, ok? 51112, restrito ainda 1000 pés no corredor axé, chame o controle 1208. Pouso decolagem, ok? Pouso decolagem. Força Aérea 5956, chame agora. Centro Recife, 2085, até 2545, vamos lá. 1-2-6-8-5, confirma a secundária? 1-2-5-4-5. Please have cleared to contact reports ready for taxi. Cleared for push and set up, we report detected 3-5-4-6-7. O 3179 vai aguardar o tráfego da Passaredo, que a gente tem remoto no 4. Vai aguardar a gente do táxi do Passaredo e após sair do pushback, então 3179. Mais Graviante, confirme o pátio de estacionamento. Gente, o mais Graviante para a Vitória da Conquista, autorizado nível 180, DCT, decolando a pista 17, com primeira curva direita na saída Arbor, para a direto Conquista. Controle Salvador 1208, todo 18, decimal 6. Aciona 5131, mais Graviante. Mike Braviante, conjunto saber. É, então, sim, gente, qualquer mudança, saber reporte com a torre. Chame a torre 118.6 para o seu site. Mike Braviante, bom dia. Passaredo 2226, Patria, Patiuno, Índia e Alfa. O ponto de espera da 10, torre 1186, ajuste 1021, bom dia. Patiuno, Índia e Alfa, bom dia. Negativo. Guardião 07, forma o tráfego do posto. Não temos contato radar com o mesmo. Traga um Papa Alfa 32. Está visual, com tráfego já passou do Pitão Sul, já na velocidade de Pietra. Gente, chance 28, decimal 6. 86. Romeu Lima Lima, acione 5112, o transponder. Taxi via main info and via will call tower 1186 on holding point on wave 10-6-5-4-6-7, have a good day. Salvo Salvador, bom dia, Ocean M3-1-2 e pronto. Ocean M3-1-2, taxi de Alfa, mantenha esse 2 Juliette. E Alfa, 2 Juliette, 3-1-2. Taxi de Salvador, até o corredor axé, tráfego do Guardião já foi superado. Cheque o modo Charlie, não estamos recebendo informação de altimetria. Ok, tendo como nível final 05 ou desce posteriormente 085, certo? É, autorizado no 05. O Airbus da TAN na final após ali manter agilizando manobras. Ok, 5826, continua a aproximação número 2 para pouso. Entre o TAN que está na sua frente, o senhor, vou decolar um 767 da Rio aqui agilizando, ok? Oi, autorizar 35 para o Guardião 07, mantendo a cabeceira. Ok, Guardião 07. Está visual contando a curta aqui? Afirmativo, se autorizar, tem condições de seguir a retaguarda agilizando, direto pátio. Ok, direto pátio agora da presente, agilizando, sistema no solo controlado da, do GRAES, 150 com 10, 07. 07, grato. 300, após o farol da barra, prossiga direto destino, Romeu Lima Lima. Entendi, Romeu Lima Lima, muito obrigado. 10, livre decolagem, Vitor Mike Quebec. Final, pátio, Guardião 07. Sim, a gente chama no céu, Guardião 07. 150 com 8. TAN 3304, solo aos 44, chama o solo 219. Já tem preferência para alguma delas? Gente, então, é porque a gente, no nosso acordo com o Centro Recife, a saída prevista é a Momo. Então eu vou coordenar com o controle para ver se é possível a Momo. Acionamento da 3153, eu moto no zero. 2, Cairu, Vitor, vai Quebec. 2, Cairu, Vitor, vai Quebec. Marcelo, 04, na real, 4 horas, eu pego galera, só tem que não controlou? Mundial, pelo ponto de espera da 1-0, turno 186, destino 021, bom dia. Mundial, ponto de espera da 1-0. Oxalé 3. Oxalé 3-1-2, passagem do tráfego da TAN, ingresso de Juliette, destino 0. Solo Salvador, TAN 3304, livrou a pista pela Eco na 6-4. Rio 5973, contato tabela de decolagem, subfaro nível 310, mantém o perfil da série Puca, atenção Caju. 310, Puca Caju, 5. Caju 4299, aguarde aí. Aguardando o susto, escuta, 4299. Tá com 03 a bola, é isso? Cláudia Bianchi, acione o time táxi. Passarelo 2223, ali mantém após web. Plantão Índia, galhão. Polo 605, transporte. Nota. Polo 605 para o galeão, autorizado nível 360. Decolo da pistola 0, primeira curva direita, saída da Almeida Bridge, aerovia Pérgola 0, Smart, DCT Lúbico, DCT Barbacena. Controle Salvador 1208, turno 8, deste momento. Aciona 5147, Almeida. Estamos autorizados em 360, bola Pérgola 1, mano direita, da Almeida Bridge. Só Pérgola 0, Smart, Lúbico, Barbacena 208. Vai guardar tráfego da aviança, passar a retaguarda, vai estar aqui no 0. Mas passar da aviança tem que se der que para É, só posso passar o tráfego da aviança, ter uma pesada puxa para mim, te mandar um táxi. Então 3304, ingresso via Juliette, quem quer no passo? Então 3304. Confirmando é o 04, 3304. Você ingressa na Juliette para o 04, fica 3304. Salvador, bom dia, web 5826, livrando a sua escuta. Web 5826, ataque de alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, escolheu. Azul 9131, cópia. Azul 9131 para Recife, nível 370, autorizado via 358. Decola da pista no zero para a primeira curva esquerda, na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 120.8, turno 8.6. Aciona 5130, Azul 9131. Decolado 249, controle 1208. Controle 1208, obrigado, bom dia, 2023. Controle Salvador, bom dia, passarelo 2223. Bom dia, passarelo 2223, contato radar na decolagem, suba para o nível 260, mantendo o perfil da saída Arbo, até a posição Arbo, depois voa direto e espera Conquista. 260 na Arbo, após Arbo, direto Conquista, 2223. Avião equilíbrio táxi sempre para ingresso. 354, 37, cleared for takeoff, runway 10, wind is 160 degrees, 10 knots. Zona 79, alinhar e manter. Funcionário 225, a gente está verificando aqui com o controle. Inicialmente o controle pediu que mantivesse o perfil da Momo para cumprir o acordo. Porém, ele está aguardando uma outra análise aí do controle de salvador. Antes da Juliette, vai para 5826. Web 5826, estamos em posição antes da Juliette, tem tráfego da Azul, está realizando o feedback no gate 8. Estou em parada 11, vai aguardar a passagem do